André Cediz Moral. Alô, Jardim Elson, mansão do Jamal. O homem comanda a Zona Leste. Mansão do Jamal. Elvis Consórcio Ronas da Cachoeira de Água Branca. O preço é com o homem. Fala com o homem que tem preço. Prêmio Movimento. Cheguei na favela, escalei o pente. Nem boto colete, só acertamente. Cheguei na favela, escalei o pente. Nem boto colete, só acertamente. É rajada de bunda bem na sua cara. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, Fora Salgados, alô Matheus Silva. Vou jogar na sua. Abre a porta, alô Alisson. Onde você vem? Bora, bora. Cheguei na favela, escalei o pente. Cheguei na favela, escalei o pente. E aí, meu bota o colete, só acertamente. Cheguei na favela, escalei o pente. Nem boto o colete, só acertamente. Cheguei na favela, escalei o pente. Nem boto o colete, só acertamente. É rajada de bunda bem na sua. Vai, taca, taca, taca. Rojup digital. Alô, Rony Stance. Segura a pressão, bebê. Segura a pressão. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vou jogar na sua, rapaz. Não para não, vai. Não para não, vai. Marquinhos envolve multimarcas. A maior empresa do Norte Nordeste, respeita. Alô, Yossinho, família Chocos e Misturados. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola. O golpe é o mesmo, Caio. Só muda a vítima. Marcos RTA de Lago da Pedra. JCL, alô, Johnny Herrera de Codó. IG Importe, PR Carnes. Excalibur, alô, Deiná. Cheguei na favela, escalei o pente. Nem boto colete, só acertamente. Cheguei na favela, escalei o pente. Nem boto colete, só acertamente. É rajada de bunda bem na sua cara. Taca, taca, taca, vai agora. Aumenta o som do paredão. Vou jogar na sua, rapaz. Taca, taca, taca, taca, vem jogar na sua. Taca, taca, taca, taca, taca. O Canecão Lanches agora, né, negão? Esportebets.org, o maior site de aposta do Piauí, Maranhão, Ceará, é do Brasil. André Cediz, o Ronaldo e Ricoara.